Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! É o rei ligado, cigarro aceso, prostituta no colo, 38 carregado, começou o fim de semana. Hashtag é o rei ligado. E começa a partir de agora no seu rádio o programa mais doido por aqui, com a galera não tão doida e nem tão simpática aqui também, com o meu brother João. Mais ou menos. Fala por você, eu sou a simpatia em pessoa. Tá? Você é a simpatia em pessoa, né, João? Pelo amor de Deus, né? Eu sou muito simpático. Como é que você tá, meu querido Jorjão? O pessoal comenta isso, né? O pessoal tá comentando que você tá queimado na rodinha, Jorjão. Não, aí eu não queimo, filho. Você tá queimado na rodinha, nada, que você nada, fez nada, aí, cara? Nada, tô tentando. Ele fica xingando a gente no grupo, cara. Exatamente. Eu levantou seu o quarto. Grosso. Levantou o quarto. Boa tarde pra vocês, bom final de semana, bom tudo. Mas eu pra mim isso aqui tá. Vira o microfone, tá aí, ruim, cara, mas tá ó. Ah, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim. Deixa eu ver aqui, esse é o verde, né? Eison. Opa, isso. Agora melhorou. Viu? O verde é sempre bom, cara. É verde. Verde é vida. Boa tarde, Jorjão, tudo certo, meu querido? Eu falei boa tarde, Léo. Mas boa é só tarde. Pra deixar bem claro que é boa tarde. Ó, oh, mas boa tarde, hein? Boa tarde. Beleza? Boa tarde também, Júlio Aragar, como é que você tá, meu velho? Porque você chegou meio atrasado hoje, meu querido. Agora, né? Chegou agora, deixa meio correndo. É, tinha um acidente ali na esquina do Ítalo, dele atrasou. Aí você trabalha no SAMU, você ficou lá. Ficou lá parado, né? Ah, você que tava recolhendo o cadáver. Ele tava lá. É que eu tô de carro, dei o trânsito para junto. Aí eu tava de carro, dei o trânsito para, parei em cima de um pedestre, mas tudo bem. Era eu que tava envolvido lá. Agora você imagina se o Júnior morasse em São Paulo, ele ia chegar só segunda pra trabalhar. Eu gostei do fone do Júnior, cara. Porque o problema do De Fear, ó. Ah. É, daí tem o Sem Fear, daí tem o de Fear. Esse aqui é de Fear. O problema do Júnior é o seguinte, que ele chega um pouco atrasado no Yoyo porque ele almoça a uma da tarde. Eu almoço a hora que eu acordo, ou seja, meio-dia. Uma da tarde. Eu já acordei meio-dia também, cara. Não, só que assim, eu queria acordar, minha mulher não deixou. Ontem eu tomei algumas. Né? Vantagens de se morar sozinho e ser solteiro. É, eu tomei algumas e hoje eu falei, deixa dormir. Meia hora depois ele falou, agora já dormiu. Eu deixei, agora vou acordar. Aí o Jorjão acordou, foi capinar o lote. Nossa, que a mulher mandou. 7:30 da manhã. Não, fui fazer comida. Não disse qual. Viu, já eram 11 horas. E aí, cara, mas tem hora. Ei, tem hora pra comida agora? Não, qualquer hora é hora. Então, uma ótima tarde pra vocês aí. Tudo certo, cara, Beragão? Oi, tudo bem? Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado com mais um Yo-Yo. Não sei como que a galera aguenta, mano. Nem eu aguento mais. Ah, nem a gente aguenta mais vir aqui. Não, mentira, eu aguento sim. Na verdade, eu passo a semana toda querendo vir pra cá. Eu não. Segunda-feira sextou, cara. Sextou. Finalzinho de semana. Inteira. Fiquei esperando. Bom demais. O que vocês fizeram aí durante a semana, meus queridos? Trabalhei. Só trabalhou? Não, me diverti também. É, tomou uns bons drinks, senhor? Tomei uma cervejinha. É. Opa! Mas eu estava aí com. Nas outras semanas eu estava bastante ocupado com alguns eventos e aí acabou essa semana nossa, voltei à vida normal. Pra quem não sabe, o Jorjão é modelo, ele faz eventos por aí na região. Modelo funerário. Quando o Jorjão fala, ah, eu me diverti um pouco, é gole. É gole. Cadê o gole? Ontem, inclusive, eu tomei uns bons drinks. Né? O Jorjão é aquela frescura uma dosinha de... só. O Jorjão, como tem condições, é só aquela frescura de cerveja gourmet. Cerveja artesanal. Ai, cerveja artesanal. Eu nem sei o certo. Vamos falar sério, mano. É bom. Outro que é. Viu? Cara. Quem tem condições aqui na rádio. Fala sério. Eu só posso comprar esse copo ali. Eu vou te falar o seguinte. Hora que eu chega a dar uma raiva, cara. Deus que me livre, mano. Vou falar o seguinte pra você. Faça como eu faço. Ao invés de você comprar uma cerveja ruim e tomar 12 latinhas, tome uma ou duas garrafas. 11 das... Toma uma ou duas garrafas de uma cerveja boa, vai dar o mesmo preço. Tá. Entendi, mas e o efeito? Porque eu tomo cerveja pra ficar mal. Não, porque se fosse pra ficar bom, tomava amoxil. Mas aí é que tá. Quando você toma uma cerveja artesanal, tá? Um chopp bom, por exemplo, um chopp chaff, um chopp bom artesanal. Uma delícia. Você toma, no outro dia você tá zerado, tá bom? Tá show de bola, parece que tá condicionado. Isso. Aí você toma essas cervejas aí que misturam tudo quanto é coisa pra fermentar. Que vem em litro de plástico. Isso, né? Aí no outro dia você tá com caganeira, você tá com dor de cabeça, querendo morrer. Dor no toba. É. Não, tudo que é artes anal é uma muito bom. Claro, tá? Artes anal. É. Tem uma amiga minha que é manja no negócio de artes anal. Artes anais. Jorge, você tem um parente lá que tem cervejaria artesanal, né? O meu compadre, o Alcimir. Ele tem a Auschbier. Inclusive, ele podia mandar pra nós provar aqui, né? Degustar, né, fazer uma degustação, né? Vou pedir pra ele uma hora dessa mandar pra nós. Tem nome a cerveja dele lá? Era Alcibier por causa do nome, mas esse nome já existe, então ele colocou o nome Bier alemão, é Alcibier. É Alcibier, na verdade, escreve-se em alemão, mas é Alcibier. É Alcibier, mas escreve alemão. Pra driblar aquele negócio do registro. Do registro. Não, não, é Alcibier. Ou seja, é Alcibier, bem no final, é Alcibier. Mas é top, viu? Top zero. Ele só faz um estilo, um sabor, não entendo isso, como é que é? Eu não sei todos os sabores, né? Pelo menos que eu comprei lá, eu comprei uma IPA, uma Weissbier, que é de trigo, né? Que é que eu gosto mais. Só com condições, né? Com o meu décimo, eu consigo comprar uma. Mas a que eu mais gosto lá do Alcimir é a Weiss, cara. É muito boa. E ele fez como é que é? A Munique também. Que é uma mais forte. É que assim, eu não gosto das IPAs, essas mais fortes eu não gosto, né? Eu não gosto. Mas quem gosta só toma essa, mas o cara toma uma e já tchau, morreu. Já disse tchau. Essa Weiss ali, né? Vai ser boa assim, vai em casa, né? Meus queridos colegas, essa semana aí tivemos muitos lançamentos musicais, nós não vamos tocar nenhum. Quem quiser, ouvindo a Super Jovem, que a gente vai tocando durante a programação. Você sabe que ontem morreu o líder, o baterista, vocalista, tudo do The Monkees, né? Sério? Do The Monkees, pra quem não sabe, o The Monkees, que ninguém vai lembrar, porque eles são da década de 60, mas assim, o maior sucesso deles, a galera, todo mundo que conhece, com o Smash Mouth, né? Que é I'm Believing do filme Shrek. A versão original é do The Monkees, né? Que legal. E até a mesma, o toque não muda nada, claro. Menos instrumental. Mas é a versão original do The Monkees. E ontem morreu o cara novinho, bicho, só 77 anos. E hoje morreu aquela que fazia. Hoje não, essa semana morreu aquela que fazia o Chaves lá, a mãe da Patty, que o seu Madruga era apaixonado por ela. Que aparecia só de vez em quando, né? Aparecia só de vez em quando. Ela morreu. Morreu também. Agora, vocês falaram aí sobre o que mesmo? Esqueci. Quem morreu. Esqueci. Não, eu tinha falado dos sucessos que tô aqui, daí se quiser ouve a Super Jovem, né? Porque o sucesso toca no Top Hits, mas só até hoje. Não, toca na Super Jovem direto, cara. Você falou em morrer, tem uma coisa, amanhã é o Oscar, né? Amanhã à noite, né? Eu acho que é. Não é domingo? Não sei se é domingo. É domingo? É domingo. É hoje é sexta? Mas eu não sei vocês, mas tem uma coisa que acontece no Oscar. Pra quem tá ouvindo a reprise. Tem uma coisa que acontece no Oscar, eu quero saber se acontece com vocês também. Tem aquela parte onde faz homenagem póstuma aos atores que já morreram. Sim, geralmente tem uns quatro que eu digo, não morreu. Tem uns quatro, cinco que... Pô, cara, morreu, mas como? Que ninguém falou, acontece isso também. Acontece que daí eles mostram todos os que bateram as botas no ano. Tipo, 20 minutos mostrando foto isso, da galera tudo, morre por ano. E daí tu olha assim, mas esse aí eu vi semana clara, ele grava filme. Daí tu, louco, o Morgan Freeman morreu? Meu Deus, um Washington lá morreu? A galera mandando aqui foto pra gente de cerveja, tá dizendo aqui ainda no nosso WhatsApp, colocando aqui ainda produção própria por aqui. Manda pra nós experimentar. Não mandou nem o nome aqui. Manda seu nome, meu querido, pra gente falar aqui na rádio. Traz a cerveja aqui de preferência gelada pra gente ver se é boa. Nós vamos fazer hoje degustação de cerveja aqui. Quem tá? Janina Weber. Quem produzir cerveja quiser mandar aqui pra gente fazer degustação, a gente vai dizer se é bom ou não. E se até o final do programa a gente ficar acordado, a gente consegue dar um parecer. Consegue dar tchau, né? No final do programa aqui. Um pensamento da secretina? O pensamento da secretina. A caixa de pizza é quadrada, a pizza é redonda e o pedaço de pizza é triangular. Nada tem sentido nesta vida. É verdade, Fran. E a pizza de metro não tem um metro, né? Não tem. Eu medi esses dias lá. Tem quantos centímetros? Tinha 99. Mas não tinha um metro. Atenção polêmica. Na verdade, vinha tipo 98 centímetros, aí uma calabresa pra fora, de um centímetro pra fechar um metro, né? Eu tô tão gordo, mas tão gordo, que se eu fosse um Transformers, eu ia ser um Gol Bolinha. Ou foquinha. Olha o pensamento aqui. Cerveja congelada, nossa, carne queimada e mulher grávida. Se tivesse tirado um pouquinho antes. Alô, atenção pro carnaval, hein? Alô, é, tá chegando o carnaval. Se tivesse tirado um pouquinho antes. Um pouquinho antes, lembrando que pacote de camisinha, no máximo 2 pila, e a lata de Nan tá 50 pau. E tem de graça, né? Tem de graça. E só vamos lembrar que chega de Enzo e Valentina, né, gente? Pelo amor de Deus. Já acho que a cota já tinha. Acho que já deu, né? Inclusive, Valentine's Day, você sabia? Semana passada, né? Ah, sim. Foi Valentine's Day que comemora o dia que nasceu a Valentina, né? Primeira Valentina. É, primeira Valentina e Valentine's Day. Eu andei, a galera escreve assim, cheio daqueles, hoje no WhatsApp é, emoji. Né? É, eu, não, é figurinha? Não, tipo, vai tomar, vai ter então, esse aí. Ah, tá. Esse é o sigla. Eu descobri o que significava, porque eu não entendi o que significava. O quê? Então, o VSF, né, é vai ser feliz. Entendi. O FDP é flor de pessoa. E o Jorgeão? E o melhor, o VTNC, que todo mundo acha que é vai, não, é vem tomar Nescau comigo. Então não é besteira quando te mandar. A minha prima falando que uma menina na faculdade dela, chamada Natália, roubou o trabalho dela e colocou o próprio nome, né? Aí agora na faculdade apelidaram a menina de Estelion Natália. Estelion Natália? Olha, a Indy tá participando com a Super Jovem, você pode participar também. Aliás, você deve mandar o seu recado aqui pra gente no 988-22-2300. Ela falou assim, ó, vocês na cerveja e eu aqui no iogurte. Aí mandou a foto do iogurte. Nossa aqui. Senhora. É que ela é muito fícil. É Activia? É muito fícil. É Fipnis. Deixa eu ver. É Activia, vai soltar um barro vai legal. Vai cagar a tarde inteira. Outra aqui, ó, pra que fabricar cerveja se pode comprar e são bem melhores? Não, mas ela mandou uma cervejinha aqui bem filé. Cada uma custa o meu salário aqui na rádio, você tem ideia. Deixa eu ver. Sem condições, né? O Alessandro mandou aqui. Fala, Alessandro. Léo. Para de reclamar que aqui se paga por produção. Explica pro ouvinte. Minha produção é muito grande, é verdade. Tô lascado, então. Deixa eu ver, galera mandando aqui. O chefe que faz cerveja, vamos mandar uma pra você sexta que vem, então. Beleza, obrigado. Vamos esperar aí. Vamos esperar, quero ver. Eu quero vou salvar ver. Aqui, inclusive, pra gente lembrar semana que vem. Sexta-feira que vem. E caso não ocorra esse evento, a gente vai fazer um outdoor, vai colocar ali na esquina do Itaú ali. Com o número de telefone. A gente vai colocar no outdoor do Jorgeão, no outdoor virtual dele. Ainda tá no. Ainda tá no pensamento? Tá, eu tenho. Não, já acabou. Ei, só fala o que quiser. Sozinho você não é nada. Nem corno. Nem corno. Nem corno. Tem gente muito que menos. Olha só, tem gente que é tão azeda, mas tão azeda que quando chupa o limão, é o limão que faz careta. Conheço no várias. Caso. Conheço várias. Olha, um alôzão também. Mais perto do que a gente imagina. A Anne tá participando aqui com a gente, disse que não tá bebendo cerveja, tá tomando só água. Inclusive, vou tocar no casamento da Anne no dia 7 de setembro. Ô, louco, olha aí. Pra você, viu? Vai casar de novo? Ela vai. No dia da independência, ela vai. Vai casar. Qual é a lógica? Tá mandando um áudio aqui. Ei, falando em casamento, né, cara? O meu irmão reclamando, não sei o quê, que a mulher dele não dava muito espaço e tal. Daí ela comprou uma corda mais comprida. Uma coleira mais comprida. Inclusive você que vai casar. Uma guia. Um enforcador. Você que vai casar, você que vai fazer festa de 15 anos, formatura, contrate DJ Léo Lute, o melhor DJ da região, verdade. Para o seu evento. É só chamar ali no Facebook, facebook.com/DJ Léo Lute, ou também no Instagram, @DJ Léo Lute. Vamos começar essa bagaça aqui hoje, meus queridos. Super Jovem. Safadão. Eu piquei. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, eu piquei. Dom, dom, eu piquei. Tem gente que tenta, mas não tem as manhas pra fazer tão bem. O dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom. Enquanto chamam atenção com Xandom, resolvo com o rei Alzinho de Dom, Dom, Dom, Dorom, Dorom, Dom, Dom, Dorom, Dorom, Dorom. Tentam me hackear, mas não tem jeito, é tudo fake. Com uma dose do meu beijo, mata a sua sede. Não tem no mercado outro igual. Eu sou original. Eu sou original. Dom, dom, dom, dorom, dorom, dom, dom, dorom, dorom. Chama no gráfico, ela aguenta a pressão. Dom, dom, dom, dorom, dorom, dom, dom, dorom, dorom. Quem

Ioiô Super Jovem. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo de te perdoar. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer. 100 mil com quem quiser eu aposto, se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Falando de amor, de volta ao vivo com o programa Ioiô. Você continua participando, mandando seu recado, mandando seu alô aqui pra gente no nosso WhatsApp, o WhatsApp mais bombado da região, no 98822-2300. A galera mandou aqui, ó, meus queridos colegas. Não levo cerveja pra vocês, mas posso levar uns doces e uns ovos de Páscoa para degustação. Opa. Manda um abraço aí, a Luísa dos Santos, aliás, Luísa dos Doces. Ah, Luísa é isso, dos, né? Doces. Luísa dos Doces. Abraço pra você, Luísa. Estamos aguardando os doces aqui também, vamos, né? Vamos lá, vamos lá. Aqui é tudo meio gordinho, a gente gosta de doce mesmo. A gente gosta de tudo aqui, né? A gente gosta de tudo, mas eu gosto, sabe de quê? Do quê, Jorge? Eu gosto de abastecer meu carro num posto que me dê qualidade, num posto que me dê confiança e que não me explore, não me tome todos os meus caraminguás do bolso, entendeu? Por isso eu só abasteço meu posto no Autoposto São Carlos. Abastece teu posto no posto? Eu abasteço o meu carro. Ah, tá. Que é praticamente um posto porque bebe bastante, né, Jorge? Posto ambulante, eu abasteço lá no Autoposto São Carlos, que é bem pertinho da casa do Léo, inclusive. Do lado da minha casa. Lado da casa. Abasteço só lá também. Cara, com certeza. Por quê? Porque lá você tem qualidade, tem economia, porque o preço é barato e tem um atendimento fantástico, viu? Um atendimento fantástico. Sensacional. Atendimento aí do Alto Posto São Carlos, com uma loja de conveniência completa. E o seguinte, lá eles matam a cobra e mostram o pau, literalmente. Por quê? Porque você, e esse combustível é de qualidade, o pessoal faz análise do combustível pra você. Então, final de semana chegando, vou dar a dica, eu não dou dica errada. Pega o seu carro, vai no Auto Posto São Carlos, tenho certeza que não vai, não vai ficar pipocando. Sabe quando tu coloca gasolina ruim no carro, ele começa a pipocar. Exato. Começa, fica engasgado. Tem alguns que você sai aí do posto já começa a dar aqueles trancos. Lá não tem esse problema. Eu nunca tive esse problema e tenho certeza que ninguém tem, porque é combustível de qualidade. Auto Posto São Carlos em dois endereços, Dambros e Piva em Marmeleiro e também aqui em Francisco Beltrão, na Getúlio Vargas, bem pertinho do Mano 13, ao lado da casa do Léo, Auto Posto São Carlos. Ei, Léo, imagina o cara com V6 e o carro pipocando, né, mano? Nossa, daí dá vontade de jogar fora, né? Meu Deus, cara. Aí é de chorar. É de chorar. Tem amigo meu que fala assim, é de chorar. É de chorar. O Jorgão tem um carro V6, né? Se ouve um barulho do helicóptero chegando, é o Jorgão. O pior é que o carro não é barulhento. Não é barulhento. Porque tu não fez um downpipe ali, não colocou um escapamento esportivo. Que não, eu sou velho, né? O Jorgão não gosta de falar. Eu nem som eu coloco no meu carro. Você falou em gente ouvindo o Ioiô. Quero mandar um abraço pra Ju de Marmeleiro, que tá ouvindo a gente, que também é comunicadora, mas da área de TV, que tá ouvindo o Ioiô. E parabenizou, falou que tá dando muita risada com a gente lá, que ela gosta demais do programa. Um beijo pra você, Ju, minha querida. Ela trabalha no quê? Ela trabalhava na TV lá no Mato Grosso, cara. Agora ela grava institucionais aí pra... acho que pra Unicep, inclusive. Nossa, que legal. Alôzão, Ju. Vamos trazer ela aqui uma hora pra entrevistar. Vamos trazer mesmo, cara. Contar as experiências dela lá no Mato Grosso. Olha, eu falei Luísa Cardoso, mas não é. Luísa Cardoso, aliás. Eu falei Luísa Santos. Sonza, mas não é. Manda um alô pra galera da oficina do celular ouvindo a Super Jovem. Alô, moçada, boa tarde. Obrigado pela companhia por aí. Obrigado. Se você tá trabalhando também, a galera da Chapeação sumiu. Cadê a galera da Chapeação? Pois é, a gafelaria também. Pois é, nossa, a maior audiência do programa Ioiô era nas Chapeações do Sudoeste do Paraná. É que agora não se chama mais Chapeação, são, como é que se diz? Centros automotivos. Centro de Estética Automotiva. Temos vários aí, parceiros nossos aqui na Super Jovem. Temos vários. Tem o Salão do Automóvel, tem o Lolato, tem a Motortec, galera que tá sempre aí patrocinando e estão fazendo aquele servicinho, sempre ouvindo. Aliás, vocês falarem ouvindo a Super Jovem, eu fui agora 1h30, eu sempre vou às sextas-feiras ali na Rio do Jeans fazer o flash, né? E eu tava percebendo, não tinha como não perceber que a Júlia Cis estava tomada pela Super Jovem. Ah, né? Isso aí. Era, todas as lojas estavam ligadas na Super Jovem, no talo. Inclusive a Benoit faz eco ali, né? A Benoit faz eco. Top 10, tava a Benoit, tava a MM, tava a Colombo, tava todo mundo. Um beijão pras meninas da Top 10, estão sempre lá vindo a gente a todo volume, né? A Rei do Jeans, tava todo mundo ouvindo. Todo mundo ouvindo. Dominação total. Você passa na avenida, mesmo se você não quer ouvir a Super Jovem, você vai ouvir. Igual, cara. 100%. Todo mundo ouvindo lá, né? Quero dar uma dica para os homens. Chega em casa, compre aí um paracetamol e um absorvente, chega em casa. Se a sua mulher falar pra você que não tá nem com dor de cabeça, nem menstruado, porque que você trouxe aquilo, então seu final de semana vai ser legal. Vai tá começar legal, com o pé direito. Galera da Evani Kids, ouvindo a Super Jovem. Alô, Evani, galera, boa tarde. O marido dela, o Rodrigo, grande abraço aí pro Rodrigão e pra Evani, lá na Vila Nova, pertinho do Grison. Opa, isso, bem isso, na esquina isso, lá. Exatamente. Vou tocar uma música, galera. Toca uma pra nós, faz sabor. Ah, mas é boa. É muito boa. Ai, socorro, tá lindo. Ai, eu sou louco pela Super Jovem. Não fiz. Ô, Léo, leva esse copo. Que água mais ruim, mano. Jesus, mas tem um. Para queda, salto na atmosfera, só assim pra te sentir chegar. Último dia da novela, onda boa que me leva, olha você vindo me provocar. Dona de grandes feitos, acelera os batimentos, não sei como vou controlar. Com você vivo dias intensos, tortos e direitos, quando paro pra reparar. Adrenalizou o meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Adrenalizou o meu coração. Menina bonita, quando eu toquei na tua mão. Na

fiesta de barrio gastando la suela. Como se baila en la favela. Real nunca telenovela. Ferrari juguetes que vuelan. Siempre caliente, nunca frío. Como carnavales de río. Diamantes dan escalofrío. Arroba J Balvin, dale click al bio. Ave María, pa' este calor tienes agua fría. Soy testigo de tu grosería. Lo malo de ti es que no eres mía. Refrescame como cerveza fría. Yo me voy a probar de tu heladería. Hoy vamos a hacer lo que antes no quería. Pa' allá downtown que yo bajaría. Aqui na zona, Casablanca, a dor de amor é com outro amor que a gente dura. Vocês receberam uma propaganda no WhatsApp de vocês também? Noite do Bola Gato. Nossa, eu vocês não. Receberam? Que feio aquilo, hein? Eu não, eu sou um homem de Jesus. Noite do Bola Gato, quanto que era? R$50 Caro, né? Eu achei caro. Não, é. Bem, vai se tornar caro depois que tu... É, hora que finalizar, você pensa, R$50 Aí você fica triste. Aí você chora por causa do dinheiro. Mas uma coisa que eu não choro, Jorjão, é quando você fala aí sobre internet, né, cara? Porque, não. Na verdade, eu choro porque a minha. Nossa, rapaz, você não falou ainda, cara. Rapaz. Viu, desculpa falar, mas você é burro. Eu tenho vontade de falar o nome da internet que eu tenho lá em casa. Porque, mano, pra ser uma bosta tem que melhorar muito aqui. Viu, mas é só Deus que me livre, mano. Mas vocês não trocaram ainda. Vão pra Beltrão Net Telecom, meus irmãozinhos. Beltrão Net Telecom, planos de 5 a 100 megas. Já pensou você viajando aí com 100 megas? Rapaz. Nossa, só viajando, hein? Xvideo 4K. Zero Xvideo geral, né? 100 mega verde. 100 megas. Então, ligue no 0800-649-5000. Vou repetir. Em 0800-649-5000 ou no 3520-1500. Internet de extrema qualidade é com a Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. Contrate seu plano. Além do pessoal ter uma internet de extrema qualidade, ainda eles dão uma assistência fantástica. O atendimento da Beltrão Net é diferenciado. Verdade, hoje, esses dias deu uma treta lá em casa, que fiz umas cagadinhas no modem. Uh-huh. E aí eu liguei. Mexendo onde não deve? Exato. Uh-huh. Aí liguei lá na Beltrão Net. Deu meia hora o técnico tava lá em casa. Nem eu fiquei assim, nossa. Sabe por quê? Que coisa! Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Beltrão Net Telecom atendendo agora também em Marmeleiro e Renascença, na nossa cidade satélite. Já né? Tá ficando internacional. Região metropolitana. Aí, né? Na região metropolitana de Francisco Beltrão, Beltrão Net Telecom. É nóis. E olha, pra vocês que não gostam de carnaval, vai uma dica. Eu convido vocês aí a participar de um retiro que eu estou organizando aí no feriado de carnaval. O preço por pessoa é de R$100 e o casal R$150. Funciona assim: vocês depositam na minha conta e vou lá. E retiro. Retiro, muito bem. Nossa, muito bom, vai cara. Passar muito bem o carnaval, né, Juliana? Aliás, aproveitando o carnaval, quero fazer um convite legal. Dia 2 tem o Carna Rock lá no Havanas, né? O pessoal do Havanas tiraram o pagode, vão colocar um rock and roll, vai ter o Máquina 74 e mais um trio que agora esqueci o nome. Depois parece que vai encher. Trio Mojo, tá? E Máquina 74 faz cover do AC/DC. Opa! Tá? Então, Carna Rock lá no Havanas, não perco dia 2, né? Porque dia 1 tem rock também. Tem rock. E é verdade, ontem Anjos do Hangar na Flame, ainda você falou de, ainda falando de Havanas, no dia 7 eu toco na Havanas, eu e o Breno Felipe, cara. Vai tocar lá, vai tocar pra nós, cara. Abraço pro Bruno aí, dando aquela força, tudo de bom pra você pra aí, brother. Pra quem não conhece o Kleber, vai conhecer o Kleber. O Kleber é músico também, músico, né? Também, cara. Eu achei que ele ia falar o Kleber é feio. Também. Se o Kleber é musicozinho ou musicuzão. Musicuzão, né? Acho que é musicuzão. Nunca vi o Kleber tocando, vocês já viram o Kleber tocando? Eu pedi pra ele tocar pra mim, não quis. Não, onde eu entrei no banheiro ali tava com a porta aberta, ele tava... Tava tocando uma. Tocando uma. Olha, eu quero mandar um alôzão pra galera ouvindo o programa. Ioiô, tem uma galera aqui, gente, ó. Tem a Kelly... A Kelly tá ouvindo o programa Ioiô, Marcos, meu brother lá da MA Suspensões, também a Rafa e a Lely lá em Marmeleiro, na região metropolitana. Lá. De Beltrão, quem tá pelo grande. WhatsApp por aqui da rádio, a galera da Alten Home Ambientes, de Marmeleiro, só escutam a Super Jovem, parabéns, beleza. A melhor rádio. Vamos fazer propaganda aqui então. Vamos anunciar aqui, né, meus queridos? Manda um alô vocês. Aí. Um alô aí pra Galvão Autopeças. Também. Vamos fazer aí, né? É, quem amigo. Mais? Galera tá perguntando se a água tá ruim aqui, tá ruim. Tá horrível, cara. O quê? Tá ruim, mano. Acho que tomar direto uma reca, isso é melhor. Água boa é saúde. Toca uma aí do Tim Maia. Manda um abraço aí pro Tito, Tido, da Leve e também a Laísa. O alôzão pra galera da Leve também ouvindo o programa. Ioiô, alguém tem piadas aí no programa da Leve? O velho fazendeiro lá do interior de Minas Gerais está em sua sala prosseando com o amigo, né? Prosseando é conversando, Leve. Você que é da Rio Grande do Sul, sim. É, prosseando, conversando. Quando o menino passa correndo por ali, ele chama: ô, Diploma! Ô, Diploma, vai lá pra sua avó lá trazer um cafezinho pra visita aqui, Diploma. Vai lá, Diploma. Aí o amigo estranha, mas gostaram da interpretação. Eu gostei, cara. Vamos fazer eliminar do Oscar. Nossa. Alô, Oscar. Ô, Diploma. Ó, divórcio. Vai lá pra sua avó trazer o café. De vez em quando ele aparece. Baixa o Exu, né? Baixa o Exu. Meio petinho. Misturado com o Cuoco, o isso aí. Com o Brumezinho, vai, né? Brumezinho vai com o Cuoco. Vai lá pra sua avó trazer um cafezinho pra visita aqui. Viu, Diploma? E daí o cara falou: mas que engraçado esse nome. É seu parente? É meu neto, rapaz. Mas por que você chama ele de Diploma? Ah, eu chamo assim porque mandei minha filha estudar em Belo Horizonte. E ela voltou com ele. Bem bolado, cara. Era mineiro. Diploma. Era pra ela vir com diploma e não veio, né? Ela veio. A professora pergunta pro Adamastorzinho: ô, Adamastorzinho, o que você quer quando crescer? Ah, então, professor, eu quero ser bilionário, ir na boate mais cara, pegar a melhor... Uta, dar ela uma Ferrari de mais de 1 milhão em um apartamento. Nossa. Em Copacabana, uma mansão em Paris e amá-la 3 vezes ao dia. Nossa. Ah, isso, que legal. Que você, legal, nossa, e você, que professora. E você, professora, já pensando nisso. Será que eu vou estar nessa idade aí? E você, Mariazinha? Ai, professora, não tenho a menor dúvida, eu quero ser a Uta do Joãozinho. Ai, ai. Dá uma torzinha. O programa da família brasileira. Uau, que legal! Ah, legal demais! É legal pra cacilda! Ioiô, todo mundo gosta! Ioiô! É o seu tarada! É mais um do GG. Blogueirinha! Enche o copo dela, deixa ela embebedar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com o crush, meteu logo um bloqueio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio. Bem blogueirinha, solteira e danadinha. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde. É o seu momento e agora enche o copo. Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer. É mais uma do GG pra quê? Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Pra ela descer, descer. Vem com nós! Se tem Xandô, se tem tequila. Se tem Xandô, se tem tequila. Vai no vira, virando, vira, vira. Descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer. Enche o copo, ou pra quê? Pra ela descer, descer, pra ela descer, descer, pra ela descer, descer. Enche o copo dela, deixa ela embebedar. Hoje a noite é dela, deixa ela extravasar. Terminou com o crush, meteu logo o bloqueio. Hoje a noite é dela, hoje ela tá sem freio. Bem blogueirinha, solteira e danadinha. Hoje ela, hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha, hoje ela. Hoje ela perde a linha. Hoje ela perde a linha. Hoje ela perde a linha. Chegou seu momento, passa teu nome, nega. Enche o copo e deixa a birita bater pra quê? Pra ela descer, descer. Ei! Ô, pra

É mais de 300 reais. Ah, tinha a introdução da música. Eu não entendi porque tudo ficou fora do ar aqui. Não ficou fora do ar, querido. Só não. Tava tendo um minuto ali de não, introdução. Não, o Vanderlei, né? Ah, era o Vanderlei. Era o Vanderlei que estava aqui. Olha só, duas. Só um minutinho, deixa eles conversarem ali. Porque obrigado. Tudo bom? Obrigado. Antes de chamarmos nossos amigos da Leve, duas bimbas foram acampar. Uma pobre. Ai, pai, para. Uma pobre e outra rica, né? A rica só usava cocitas de marca. À noite, depois de usar cremes importados e colocou bobs no cabelo, olha só. Olha só, olha só. É, nunca mais, né? A biba rica resolveu dormir fora da barraca para curtir o luau. Na madrugada veio o jacaré e engoliu a cabeça. Engoliu a biba, mas por causa dos bobs, o jacaré não conseguiu a cabeça da biba e ficou de fora, né? Pela manhã, a outra biba pobre acordou, quando saiu da barraca, olhou pro jacaré com a amiga entalada e disse: bicha poderosa, até o saco de dormir é da Lacoste. Vamos falar com a galera da Leve. Hoje o Robert não veio, né? Hoje o Robert tá ficou dormindo. Pegou gancho. O que aconteceu com o Robert hoje, Tito? Pegou gancho mesmo. Pegou gancho mesmo? Claro. Eu chutei e acertei. Olha aí, ó. Tudo bem, Tito? Vamos lá, boa tarde, Léo. Boa tarde, agorizado aqui da Rádio Ioiô, Francisco Beltrão Região. Você sabe que você fica falando cúpula do Ioiô, agora me encontro na rua e fala, tu que é da cúpula. É, da cúpula, mas não é? Tô falando alguma coisa que não seja, Jorjão? Eles mandam... Fazem parte da cúpula ou não fazem? Não é uma cúpula? Com muito orgulho. É o seguinte, eles mandam no WhatsApp, e aí cúpula do Ioiô. Sim. É, eu sempre falo, a melhor rádio, a melhor programação. Mentira, esses dias eu te vi na outra rádio, você falou a mesma coisa lá. Me prove, os melhores locutores que eu falo que são daqui, da Super Jovem, sabe? Eu falo isso. De coração mesmo, você sabe que é verdade. Nós ficamos lisonjeados. Mas também ele recebe os melhores flashes da região aqui. Mas é verdade, não é aquele negócio aqui, ó, que tem por aí aqui. 30 segundos pra falar. Eu cronometrando lá, ó. Acabou o tempo. Então vamos lá, porque hoje, amanhã, na Leve, vai pra Leve, vai comprar todo o estoque de verão, vai encontrar polos, camisetas, bermudas, shorts, blusinhas no feminino, vestidos, regatas, tudo. E no feminino, os conjuntos infantil também, camisetas, bermudas, tudo. Segunda peça, quanto? Um real. Você compra a primeira, a segunda de igual, de menor valor, vai pagar um realzinho só. É muito barato. Mas hoje e amanhã. Só hoje e amanhã, Tito. Todas as marcas que tiver de verão na loja hoje, tá? A segunda peça, um realzinho só. É muito barato. Nossa, e aí vem a pergunta, eu não tenho dinheiro, né? O Léo tem dinheiro. Eu sou pobre, né? Não, é aí, ó. Né? Tito, 22 de fevereiro, você acha que eu vou ter nadando dinheiro? Nadando no dinheiro final de semana, cara. Né? Ninguém tem dinheiro, tirando o Jorjão que tem um V8, ninguém tem dinheiro. Ele produz dinheiro agora? Não. Não grossa, mas pra você manter um carro desse tem que ter grana. Tem que ter condição, né? Mas tá parado andando a pé esses dias. Mas aí é pra fazer exercício físico mesmo. Com certeza. Vamos lá. Eu não tenho dinheiro, que eu vou fazer? Então vai pra Leve do mesmo jeito. Vai fazer dentro da promoção em até 5 pagamentos. Ei, maravilha. Hoje e amanhã. Peraí, deixa eu ver que eu entendi. Você vai lá, você vai comprar uma calça ou qualquer coisa. Linha verão. Camisetas, bermudas, shorts, saias, vestidos, o que for linha verão. Aí você vai pagar um real, você vai levar outra peça. Outra peça. Vai poder parcelar em 5 vezes. Vai poder parcelar em 5 vezes no crediário ou nos cartões de crédito. Meu Deus, Tito. Então sim, é pra não sobrar nada. Atendimento especial hoje até às 18h30 e amanhã sem intervalo pro almoço até às 16h. E pro Robert, que ganhou o gancho, então? Ganhou o gancho, que tá na Leve Calçados, Tito. Vamos ver o que ele vai falar na sexta-feira. Se foi gancho ou não foi, né? Vamos lá. Vai encontrar todas as sandálias, tamancos, rasteiras. Todas as marcas que for linha verão aí, do que eu falei, tá? Os lançamentos aí do verão também. Chinelas. Segundo par, também. De igual ou de menor valor, vai pagar um realzinho só. É muita vantagem, né? É muito barato. E ainda vai parcelar em 5 vezes no crediário ou nos cartões de crédito. Também. Que maravilha. Então, se você tá sem grana, não tem por que não, né? É pra não sobrar nada o estoque de verão, tá? Então, o nosso convite é especial. Hoje, amanhã, corra pra Leve e aproveite, tá? Também já tá chegando as novidades aí do outono e inverno, tá? Mudando um pouquinho agora. Outono e inverno, todo estoque em 10 vezes, sem juros e sem entrada, nos cartões de crédito, tudo em 12 vezes. E você que não é de Beltrão, que é de região, você vai comprar no boleto bancário, sem custo adicional, e vai pagar onde você estiver. Nossa, aí é bonito. Que maravilha. Você comprou, você imprimiu o boleto, você leva e paga lá onde você tá. Paga. Só facilidade. E sem falar que pode ainda fazer o pré-crediário ainda pelo site, né? Pelo site, é, exato. Bem lembrado, pelo site mesmo aí, daí o cadastro, enfim. Aí vem pra Leve, aí faz a sua compra e... É, só, é, eu não só posso sair feliz, né? Sujo, né? Hã? Se eu não tenho o nome sujo, não problema, posso. Mas não tem problema. Lá tem paninho microfibra lá que limpa. Mas aí, nesse caso, existe o cartão de crédito, né? Olha só, também não tenho. Tem cartão de crédito, né? Pode comprar. E semana que vem no programa Ioiô, não perca... O que aconteceu com o Robert? Ah, Robert. Se ele levou o gancho. É. Eu acho. Quem será que foi? Se aconteceu? Ele foi expulso da loja. O que ele andou aprontando? Eu acho que ele levou gancho. O que o gordinho aprontou? Eu acho que ele levou de anda. O que você acha, Juliana? O que ele faz? Aconteceu? O que aconteceu? Sexta no Globo Repórter. Aonde ele vive? O que come? De onde ele veio? Mas o Tito trouxe convidada, lembra? Não deixou a convidada falar? É, a nossa convidada especial aí, a Rosângela, né? Tudo bem, Rosângela? A nossa caixa. A Rosângela chegou aqui e disse que conhecia o Jorjão do Bob's. Viu? Claro, o Jorjão vive comendo lá no Bob's, todo mundo conhece ela. Não, entrevista ela um pouquinho. Aí, tudo bem, Rosângela? Você vem sempre por aqui, além do Bob's? Primeira vez. Não, você é fã daqui da Super Jovem, né? Sim. O Tito pagou quanto pra você falar isso aqui pra gente? Não pagou nada. Isso aí ela tá falando. Só pela amizade. Tá vendo a língua dele? Só pela amizade, né? Tá bom. Qual que é o programa que você mais gosta aqui da rádio, que você é fã? Da tarde de vocês, o Ioiô. Isso na sexta-feira e durante a semana. E durante a semana você gosta de qual? Durante a semana é só trabalhar. Não. Hoje é coisa de folga. Tem que vender, tu acha que o Tito... É que hoje é o último dia da loja, então eu tô mais à vontade. Último dia da loja? Você tá saindo da Leve? Sim. Ah, que pena. Pra onde? O Tito me mandou embora. Na verdade... Não, vamos falar sério, né? É motivos pessoais mesmo, né? Mas ela sabe que as portas estão abertas, né? Então, assim, dela mesmo, tá? Então, assim, a gente quer agradecer, então, até no ar, né? Então, Rosângela, uma excelente profissional aí, e trabalhou já um bom tempo com a gente. E, assim, vai, mas sabe que as portas estão abertas, né? Olha que precisar, estamos aqui pra acolher ela novamente. Tito, você que é quase sócio ali da Leve. Você tá quantos anos ali na Leve? Então, esse ano, 22 anos da Leve. É, 22 anos. A idade do Léo. Portanto, respeito. 22 anos. 22 anos. Vem, Jorjão. Eu tenho de idade, você é de Leve. É, 22 anos. 22, cara. Ainda tem o cabelo, ainda tem o cabelo. Ainda tem o cabelo. Salva de palmas pra galera da Leve. Só não vai quem já morreu. Continua o programa, Ioiô. Fica da. Super Jovem.

Aqui. Aqui. É mais que rádio, é super jovem. Fim de semana. 103,3. Demais. É legal pra Cacilda. Ioiô, todo mundo gosta. Exatamente, rolou pra galera que pediu aqui no programa Ioiô, o ACDC com Money Talks. Opa, quero mandar um alô aí pros... uma remixagem, né? Quero mandar... rolando a minha remixagem sozinha ali, cara. Ai, ai, ai, um alô para os pintores da casa do Adriano Scammer, pro João... é, que tá avulso por lá e também pras gatinhas solteiras. O Jefferson mandando aqui. A Isai Jefferson, hein? Prometendo final de semana, né, meu querido? Galera da Ristec também tá ouvindo o programa. Ioiô, e a galera também lá de São João, se eu não me engano, né? Exatamente. Isso mesmo. Espiela da loja lá do som, ouvindo o programa. Ioiô, muito obrigado pela companhia também. Infelizmente, o programa Ioiô está indo nessa volta no domingo. Eu tenho só um comunicado aqui. Ah. Já começou, pessoal, atenção. Começou a campanha Criança Esperança. Para doar R$300, ligue para o meu telefone fixo. Para doar R$500, ligue para o meu celular. E para doar R$1.000 ou mais, não precisa nem ligar que eu vou buscar. A criança sou eu e minha esperança é você. Criança Esperança. Papai. Tchau, tchau, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. A gente volta na reprise no domingo a partir das 20h, né, meus queridos? Só nossas vozes. Tchau, fica bem. Domingo de manhã.